meu povão aí de Gruçaí, São João da Barra, no nosso Rio de Janeiro. Todo mundo acompanhando a gente, um abraço. Bora sim, bora, bote mais um, Lequito. Cuide. Oi, Altuca. Fala, padrinho. Um alô pra toda a galera de São José do Belmonte, aqui é Genário, da Serra Dourada, 91.5, Piauí, é a boa. Bahia. Hein? Mandar um alô pra Cristiano, o senhor Raimundo, Fabiano, Juliano, Júnior, toda a galera de São José do Belmonte. Tá certo, padrinho. Valeu, Atuluca, pra delegadinho no Catitu e toda essa galera boa. Valeu, padrinho, um abraço, obrigado pelo carinho. A mãe de Tessola, em São José do Belmonte, Xureque. Vijureque, olha aí. Toda a galera, valeu, Atuluca. Valeu, padrinho, o cabo deve ser muito lindo, mas tá preto de Xureque, né? Deve ser um modelo, né? Ah, Maria, tu é doido. Uma coisa linda. Bote mais um, Lequito. Fala, rádio de Gruçaí, aqui é Yasmin, mandando um beijo pra vocês, que é a melhor rádio de São João da Barra. Eu vou mandar um beijo pra minha tia Carmen, pra minha família e uma ótima música pra vocês. Um beijo! Valeu, Madinho, um abraço, obrigado pelo carinho. Bote mais um, Lequito. Cadê? Olá, Elton Lucas. Os domingos, Elton Lucas, eu ouço o teu programa pela rádio Serra Dourada de Pirá. Da cidade de Pirá, 91.5. Sim. Aqui eu moro próximo aqui na cidade de Itaberaba, fica vizinha, 70 e poucos quilômetros. Uhum. Você postou sua programação que é top. Tá certo. Aqui tá falando é Alex Hildo. Valeu, Alex. Um abraço, meu querido. Tamo junto. Bote mais um, Lequito. Luca. Fala, Paninho. Do Rei Pauleira, desenrolado, pressão total. Sintonizado aqui no seu programa. Sim. Não perde um domingo. Eita. Chama, Paninho. Falou pra toda a galera aqui da Samaria Camarões. Diretamente aqui, ouvindo pela FM 95.5 Salina. É a boa. Sim. Manda um alô pra toda a galera aqui. E trabalhar nas máquinas pesadas. Meu porrão da pesada. Urdemagem, carregado Marcelo Rapacoco Pressão. Ô, Rapacoco Rei Danado. Chama. Chama, padinho. Um abraço. Agora essa construtora aí até hoje. Nada. Patrocinou nenhuma coca pra Lequita aqui. Deus me livre. Todo domingo é propaganda pra essa construtora. Não tem nenhuma coca. Nenhuma coca pro Lequita. Nem um rasga-bucha aqui pra ele, né? Deus me livre. E só toca sucesso. Aqui, a gente só manda as melhores. Vem se embora, Brasil! Grupo Revelação, Velocidade da Luz. Essa daqui, Lequito gosta, dessa amiga aqui. Lequito pensa aqui, né? Ele tá cantando essa daqui. Né, Marcelo? Ah, Maria. Marcelo já tá se preparando, Marcelo. Deus me livre. Eu já não sei mais por que vivo a sofrer. Pois eu nada fiz para merecer. Te dei carinho, amor. Em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão. Por tentar ganhar seu coração. Te dei carinho, amor. Em troca ganhei ingratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão. Por tentar ganhar seu coração. Todo mundo erra. Onde a morte me aqueça. Talvez assim de uma vez sempre eu lhe esqueça. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão. Por tentar ganhar seu coração, todo mundo é. Onde a morte me aqueça, talvez assim. Essa daí é forte, né, Leguito? Essa daí é pesada, é pesada. Essa música é pesada, né, Leguito? Todo mundo vai errar. Chora não, Leguito, pelo amor de Deus, não, não. Começa a chorar não, pelo amor de Deus. Ei, Marcelo, tira aí, Marcelo, tira aí. Leguito já tá. Leguito não aguenta. Tu sabe que Leguito não aguenta essas coisas, Marcelo, tu sabe. Sabe que Lequito não aguenta. Domingão Musical. Bora sim, bora com o som da Eli Juste. É o boy de rodeio. Isso é Eli Juste. Alô, Valdeci. Valdeci tá na Flórida acompanhando a gente. Tá lá online, né? Um abraço, meu padinho. Alô, Gilzão. Tá lá em São Paulo também acompanhando a gente. Calma, quando te vejo, enlouqueço, quero te ter. E quando entra na arena, eu rezo e torço muito pra você. Domingão Musical. A plateia se agita quando você monta a cena, o seu chapéu, oh yeah. Eu me arrepio todo e fico louca pra te agarrar. E você me deixa louca com teu corpo sensual. Eu quero te

Sim. Através da rádio, Afogados da FM, tá, cara? Tá certo, cara. Galera aqui no musical, tá? Manda a música do programa pra todo mundo ligar, tá, cara? Tá, cara, tá certo. Pois, eu tô aqui ligado em Rio Branco, lá de Fogo da Gazeta, tá? Tá certo. Tô aqui ligado na... na rádio. Ah. No musical, viu? Tá certo. Tá vendo, sabe, da Afogados da FM, tá bom, meu vaqueiro? Cuida. Tá certo, cara. Valeu, tô louco. Valeu, meu irmão. Valeu, cara. Um abraço, cara. Tamo junto, cara. Tu é o cara, cara. Tu é doido, mano. Afogados da Engazeira no meu Pernambuco. É a nossa Afogados FM, sempre com o Domingão. Um abraço. Oi, eu tô aqui ligando com ouvindo aqui pela internet. Passei uma música ali e cantava com amendoim. Valeu, padinho. Um abraço. Bichão, uma voz, tu é doido, mano. O Zerão medonho, né? Ai, José tá em João Câmara, Rio Grande do Norte, ouvindo pelo som da 101. Tá na 101, padinho. Tem rádio na cidade, homem. Nosso Messias Araújo. Alô, Messias Araújo, meu padinho. Um abraço. Bote mais um, Lequito. Oi, Elton. Oi, Madinha. Manda um alô pra mim. Mando. Peritoró, Maranhão. Peritoró. TT, da Vila da Semac, em Peritoró. Como é o nome dela? Sou de Peritoró, Maranhão, TT. Oi, TTzinha. Da Vila da Semac, em Peritoró. Gosto muito de escutar teu programa. Valeu, TTzinha. Ô, oh, TTzinha é danada. Um abraço, TTzinha. Tamo junto. Peritoró, no Maranhão. A nossa TTzinha, ouvindo pelo som da nossa Alternativa FM. Cuide! Olá, minha galera massa. Aqui é o Safadinho das Topic de Forquilha. Certo! É o moral da cidade. É mesmo, passando é? Aqui só. Dá um abraço aí pra todos vocês que me acompanham no Facebook, no Instagram, nas Topic. Olha! No WhatsApp. Fica-se abraçado em nome do Safadinho das Topic. Eita, menino. Eu também estou ligado na programação Domingo Musical. Sim! Cuida! Um abraço! Valeu! Beijo no coração de todos! Valeu, Safadinho! Ô, Safadinho aí, danado! Tu é doido! Forquilha no meu Ceará, nossa Forquilha FM! Tu é doido, rapaz. Nosso grande Ari Santos. E Ari Santos, o que é que tu acha do Safadinho, hein, Ari Santos? O que é que tu acha, hein, Leguito? Leguito, tem nem nada a declarar, né, Leguito? Olha. Tu já pensasse um negócio desse? Tu já pensou, Leguito? Bote o povo. Tuluca. Fala, padinho. Aqui é da Rádio Guadalupe, 5201, na Santana, Bahia, né? Sim. Passa aquela música pra nós, Amado Batista. Terceiro da noite. Oi. Adazinho de Rosa, Léo. Sim. Fezinha, Dinha. Sim. É, pai de Carol, a mãe dela, Nalva, Silva, mãe, Vida, Bruna, Céu, pai de Gabriel, Ninguém, a mãe, Lange. Eita. Bipepa, tio de Carol, a mãe dela, Prima. Meu, não é, ponto entendendo nada, não. Olha, dona pequena, da boa saúde dela. Ah, Maria. É a mãe que ela acalmou, a Telena Luta, não é da família de Godó, Mariano, Diana, Telenguinho, Zé Dodilha. Eita, Léo. Celeste na Baixa Grande, Ramiro Pinzezão, Zé de Martinho, Pinheiro, Léo Valdir. Uhum. Júlio Gordo, Antônio de Curió, João de Curió. Eita. É, minha magia, Dona Santinha. Dona valeu, padinho. Valeu. Tiago, pai do Roberto, Ed Gustavo Belém, Maria Zé Russo, Mãe Lelen Louro. Eita. É, a família do Orito, Telas Azijão. Sim, Adriano, sim. Mato Verde. É. Xavier Mato Verde. É. Covaca, Sopetu. Ai, Leguito. É doido. Ai, gente! Sono da miséria. Pior que a gente não entende nada que ele fala. Um homem fala 10 quilos, não entendo uma grama. Parece que o áudio dele já foi gravado naquele 2x lá do WhatsApp. Ai, gente! Direto. A gente não entende nada. Eu acho que tem que pegar o áudio dele e botar pra ficar mais lento, pra me entender alguma coisa. Deus me livre, padinho. Rapaz, ele mandou quantos minutos? Não acredito não, Leguito. Tu é doido, o Mucapo mandou quanto? 3 minutos de áudio mandando alô? Minha nossa senhora, rapaz, não, tu é doido. Ele quer assumir o programa pra ele, só pode. Quer assumir, não. Tá lá, homem, tá aí doido. Vamos botar o povo, um monte de gente querendo falar. Um cabo desse passar 10 horas falando. Ah, condição não, bote o povo aí, vá. Bote mais um. Vai. Elton, eu não gravei meu áudio ainda porque a rádio que transmitia seu programa aqui na cidade de Recife... Sim. Parou de funcionar, eu não consigo. Tchau. E foi, padinho, foi. Pô, vou procurar saber o que vai acontecer aí nessa bichinha. Ai, gente! Vou procurar saber, viu, padinho? Deixa comigo. Obrigado, não gravaram o áudio porque a rádio não tá transmitindo. Vou procurar saber que rádio é essa. Qual é essa rádio ainda aqui do Recife, hein? Qual é delas, hein? É a mais, é? Pra saber, né? Procurar saber o que foi que aconteceu. Ah, rapaz, negado é... Uhum. Ai, ai. Pergunta ele aí, Lequito, qual era a rádio dele? Em Recife, queria ouvir a gente. Recife tem lá, tem a Mais FM, né? Tem a Litoral FM Recife também que tá com a gente. Tem a Plenitude FM também, né? No Recife. Eu não sei qual é que ele tá ouvindo, não, né? É, meu filho, tem que saber, né? Rapaz, negócio é sério, Lequito. Ai, ai. Bota mais um aí, Lequito. Bota mais um aí. Cuide. Vai. Olá, Elton Lucas. Fala, Marinha. Pai do Senhor te abençoe, te dê livramento, meu querido. Amém, minha senhora. Aqui é Valdinês de Humildes, Feira, Bahia. Tô escutando o Domingão Musical pela Rádio Mix, 89.9. É a boa. Se for possível, eu quero escutar a música, qualquer uma, de Raimundo Fagner. Eita, meu. A semana passada, eu não sei se você passou. Passei. Porque eu tive que sair. Foi, mas né? Mas tá valendo, viu? O que vale é a intenção, né? É verdade, Madinha. Um abraço, obrigado pelo carinho. Conceição do Jacuípe na Bahia. É a nossa Mix Bahia FM, a poderosa, a nossa 89.9. Tamo junto. Alô, Maguila Sam, meu padinho. Os melhores ouvintes nas melhores rádios do Brasil e do mundo todo. Vamos juntos. Chegando sucesso. Eita, Lequito. Lequito foi ligeiro. Foi rapidinho nessa daí, né? Ai, dito, mano. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulha esse amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhueta esse amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti. Programa Domingão Musical. Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enches de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulha esse amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfrentar de corais tua cintura. Fazer silhueta esse amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti. O som do Alok nessa remix exclusiva da música do Fagner, Borbulha de Amor, aqui no nosso Domingão. Aqui tu gosta dessa aqui, né, aqui? Tu gosta. Quem dera ser um peixe para em teu líquido aquário mergulhar. Fazer borbulha esse amor. Ei. Pra te encantar. É boa de verdade, né, aqui? Passar a noite em claro. Cintura, fazer silhueta de amor. você vai mandando a sua mensagem pra gente, não perde tempo não. DDD 88 993 16 6333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. E agora a gente chega com uma super sequência com dois, meu filho, dois lançamentos logo, nacional, pra todo o Brasil, nesse nosso domingão daquele jeitão que o meu povão gosta. Essa é mais uma que o Elton estoura para todo o país, e você ouve primeiro aqui no Domingão Musical. Patrícia Emanuela, nosso barco. Posso ter mais de 40 e alguns pés de galinha, mas não invejo as gatinhas que você quer conquistar. Seu domingo tem mais alto astral e agito no Domingão Musical. Aqui você ouve os principais lançamentos, as músicas mais tocadas e os artistas mais bombados nas plataformas digitais. Tocou sucesso? Tocou no Domingão Musical. E mais, você participa e se diverte pelo nosso WhatsApp 88 99316 6333. Domingão Musical, para ouvir e se divertir nas melhores rádios do Brasil. Um programa distribuído para várias emissoras

mata e eu subi. Chorou, que solução se agiu. Ei, peraí. Ei, peraí, a Globo tá te pedindo. Chorou, que solução se ajoelhou. Pedindo pra voltar e eu só me chorou, que solução se ajoelhou. Recordar o passado, aquelas que você nunca esqueceu. Baú do Forró, o melhor do forró das antigas. Não há quem te ame tanto, envolvido em seus encantos. Dá um jeito de não ter o seu amor. Agora soube que você já se casou. Por que casou? Se te vejo, rezo e choro, e eu segurança imploro. Ela é linda e é mais linda lá no show. Agora soube que você já se casou. O Pará vai chamar meu nome, eu quero ouvir. Paulinho, te amo, amor. Me diz o que eu faço. Acima de todos e de tudo. Cadê o mar de braços? Cadê o mar de braços? Eu te amo, eu te amo. Canta, meu Belém. Paulinha. Te amo, Paulinha. Saia daí, muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Essa é a sua rádio. Você tá ligado, ouvindo todo dia. Quero ver você dançar. Banda Grafite vai te ensinar também como se faz a dança do trem. A mão direita vai na frente e a galera vai no trem. Vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem. União FM. Lojas Ebert Importados informam a hora certa. 1:31. Ô, paiinho, Ebert Importados é tudo baratinho, paiinho. Vem economizar. Ebert Importados, lugar certo de comprar. Tá lindo, tá lindinho, tá tudo baratinho. Vem correndo, vem pra cá, aqui é o seu lugar. Importados. Pensou em acessório? Então vem pra cá, a loja mais amada da cidade. Aqui você vai encontrar tudo em um só lugar. Capas e películas, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Trabalhamos com celulares novos e lacrados das melhores marcas e modelos, com garantia de até um ano. Vai presentear alguém? Temos copos, garrafas térmicas. Comprando em nossa loja, você ganha na hora a sua personalização. São três lojas pra melhor lhe atender, na cidade de Camusi. Loja 1, Rua Antônio Zeferino Velho.

Rádio 100 FM, tá certo. Que o programa seja bom, ótimo. Obrigado, meu amigo Arthur Lucas. Fransquim aqui do Canto Alegre. Fransquim, Fransquim do Canto Alegre. Canto Alegre no Piauí, a nossa. Rádio 100 FM em Campo Maior, no meu Piauí. Todo mundo acompanhando a gente através do som da Rádio 100. Meu povão de Campo Maior, de Teresina, no Piauí. Todo mundo acompanhando a gente. Alô, Ian José Silva. Tá lá em Teresina também, já acompanhando a gente. Um abraço, obrigado pelo carinho. Meu povão em Teresina também, tá ligado aqui no Domingão. É bom de verdade, viu? Bom de verdade. Bote mais um, Lequito. Cuide. Olá, Tom Lucas, aqui é o Diego. Fala, Diegão. Aqui de Oliveira dos Prestinhos. Bahia. O programa através da Rádio Cristal FM. Sim. Passei a música aí com Forrozão das Antigas, qualquer um. Tá certo. Tá certo, pai. Todos ouvintes. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu, pai. Um alô também pro Lequito. Mandei falar alguma coisa, moço. Deus me livre, não. Deixa ele quietinho mesmo, pai. Não dá certo, não. Ai, Pinto, mano. Dá certo, não. Meu filho é doido, é? Pois não é, Lequito. Quem tu bota pra tu falar aqui, ó. Tu tá vendo um negócio desse? Ah, pode crer. Tem juízo, não, isso daí, né? Não. Botar pra tu falar aqui de jeito nenhum, né? Ai, Pinto. Dá certo, não, né, Lequito? Ai, Pinto, mano. Bote mais um, Lequito, bote o povo. Sou Valdirene Oliveira, de Guaí, Bahia. Escuto o programa Domingo Musical. Ah. Todos os domingos. Tá certo, Madinha, muito e obrigado. E gostaria de ouvir a música ali, viu? Certo. E oferecer para toda a minha família e todos os ouvintes. Pronto, tá certo, Madinha. Muito obrigado pelo carinho. Bora recordar. Meu povão pediu. Painel de controle, a gente manda agora. Essa é boa demais, Prisioneira. Meu povão de Camucim, ouvindo pelo som da Rádio União de Camucim, 93,7. Muito obrigado pelo carinho. Alô, Digital FM, alô, Wilson Brito, meu padinho. Meu padinho é danado, né? Até às 15 hoje o programa lá. Eu não esqueço nem um segundo. O meu desejo. Eu tô louca, te amar. Só faz brilhar o meu coração. É muito mais que uma paixão. Contigo eu quero estar.

Laboratório Coelho. Venha e seja muito bem atendido. Novo começo, novo estilo. A Unishop Multimarcas está com muitas novidades para você. Seja para o dia a dia, para o trabalho, para todas as ocasiões, a Unishop tem tudo o que você precisa para brilhar. E para deixar isso ainda mais incrível, estamos sorteando 5 caminhões de prêmios. A cada R$50 em compras, você concorre a esses super prêmios. A Unishop Multimarcas conta com uma seção de sapataria, com calçados para todos os estilos e gostos. E para facilitar suas compras, oferecemos o cartão Unishop com opção de parcelamento em até 6 vezes sem juros. Você já sai com as suas compras na hora. Lojas em Camocim, Tianguá e Sobral. Unishop Multimarcas. A moda com exclusividade. Venha hoje mesmo e descubra sua nova identidade com a Unishop. O Arroz Mariano está com uma sensacional promoção para você. Juntou, ganhou. Para concorrer é muito simples. Basta apenas juntar 10 embalagens do Arroz Mariano de 1 quilo ou 2 de 5 quilos e ir trocar por um lindo pano de prato na Rádio União em Camocim. Não tem sorteio, é chegar e trocar. Garanta já o seu. Aproveite, pois essa promoção é por tempo limitado. Quando for às compras, exija o melhor. Exija Arroz Mariano. Uma dica de bom gosto. União FM. Música, alegria e diversão. Um programa de sucesso. Sempre. Seu rádio e no coração. Vamos juntos. Não. Seu rádio ligado. Conectado. Vem sim, bora Brasil. Vem ser feliz. Vem. Cantar. Pra cima. Sua rádio vem comemorar. Eu sou o Lucas, está no ar. Tô por cá, bebê. Eu tô louca. Pra ficar com você. Aqui você ouve sua canção. Aham. Faz lembrar a sua paixão. Bora reviver o passado, bora. Aqui você ganha bem. Vem sim. Aqui você tem mais calor e animação. Simbora. Muito bem, já estamos de volta, bebê, de volta aqui na nossa área extra do nosso Domingão. Mais uma hora juntinhos, eu e você, você e eu, e os maiores e melhores artistas de todo o meu Brasil. Agora bora simbora, bora ouvir o povo, do Brasil. Cuide, cuide, cuide, Laquito, bora simbora. Olá, eu sou Lucas, aqui eu e Raimundo de Carnaubinha, Milhã. Milhã, Ceará. Eu assisto seu programa todos os domingos. Muito obrigado, minha senhora. E assisto pela Rádio Regional FM 88.9. É a boa. Quero que você coloque uma música pra me oferecer pra minha família. Sim. Meu esposo, uhum. Pra todos meus amigos aqui de Carnaubinha, pra você, pra todos aí da rádio, pra todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa que eu gosto muito de assistir. Sim. Regional FM, nosso grande Paulo Jefferson. Alô, Paulo Jefferson, meu padinho, um abraço. Meu nome é Grima Tornado, falo do Beira Rio, município de Oliveira do Brejinho. Ouço a sua FM através da Cristal FM. Oliveira dos Brejinhos na Bahia, é a nossa Cristal FM, sempre com Domingão. Um abraço. Olá, meu nome é Ana, moro em Conceição de Jacuípe. Sim. Escuto Domingão Musical pela Rádio Mix Bahia, a Nave Mãe. Cheiro, fica com Deus, que é com ele que eu estou. Valeu, Madinho, um abraço. É a nossa Mix. Mix, Mix, Mix, Mix, Mix, Mix, Mix by FM, a nossa 89.9. Alô, Maguila Sam, meu padinho. São mais de 150 cidades todas ligadas, interligadas no som da Nave Mãe. Bote mais um, Lequito. Tá tudo bem com você? Aqui é a Irene Nova Cruz. Eu escuto você por a Rádio Agreste Nova Cruz. Sim. Eu quero dar um alô pra todos os ouvintes, viu? Fica com Deus, meu padrinho. Um abraço, felicidade. Valeu, Madinho, um abraço. Nova Cruz, no meu Rio Grande do Norte. É a nossa Rádio Agreste, a nossa 107, a number one, bebê. É a poderosa, é a gostosa. Todo mundo só acompanhando o nosso Domingão por lá. Abraçando aí o nosso grande, grande Leozinho. Alô, Léo, meu querido, um abraço. É o nosso programador moral. Lá da nossa Rádio Agreste, o nosso padinho lá é o nosso José Carlos. Alô, José Carlos, meu padinho, um abraço, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia de sempre. Então, bora simbora. Bora com mais música, bora com sucesso. Dá tempo de botar mais uns dois aqui? Tu bota mais uns dois aí, vai. Bota só mais esses dois aí. Cuide. Olá, eu sou Lucas, Jandira do Ceará, da cidade de Milagres. Alô, Jandira, em Milagres. Ouvinte de seu maravilhoso programa. Muito obrigado, minha santa. E eu peço a música, qualquer uma, para oferecer a meu esposo Francisco. E a você que faz esse maravilhoso programa. Tá certo. Um abençoado domingo pra vocês. Amém, Madinha. Um abraço. Tchau, Elton Lucas. Valeu, abraço, minha santa. Ouvinte certa. Não perco nenhum domingo do seu maravilhoso programa. Muito obrigado, Madinha. Um abraço. Muito obrigado pela audiência, todos aí em Milagres, no meu Ceará, ouvindo pelo som da nossa rádio Jamacaru de Missão Velha, no Ceará. Sou Vanusa de Araújo, da cidade Alvedrejinho, moro interior, na Roça. Na Roça, sim. Assista a rádio 17.9 Cristal FM. É a boa. Passa a música de qualquer uma. Vige. É, quero oferecer para minha prima Ana Maria, Maria de Miro, Ivani da Xareia, Kátia, Carol, Milena, Yara, Nedina, Natália, Debina, Alaíde, Alaíde também, olha aí, Lica, Licinha, Licinha do Pintado, sim, é, Ana Maria do Palmeiras, sim, e pra você. Obrigada, vê se eu volto pra baixo. Valeu, Madinha, um abraço. Respeite a mulher do alô, papai. A nossa Vanuzinha. A mulher do alô aí do meu povão de Oliveira dos Brejinhos, Bahia. Só tem ela. Bora com mais música, bora, Lequito, bora. Agora, bebê. Conquistando o Brasil. É o Brasil inteiro ligado. Domingão Musical. Chegando mais sucesso pra você. Alô? Atende aí, amor. Atende aí, amor. Me fala alguma coisa antes que eu te pete. Ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer. Estou morrendo de saudades de você. É hora de o seu João fechar o bar da esquina. O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina. E na verdade o meu problema é tentar te esquecer e afogar dentro do copo de uísque a mágoa. Por sua causa voltei a beber pra tirar gosto do seu beijo. Eu tô comendo água. Atende aí, amor. Me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer. Atende aí, amor. Olha, me fala alguma coisa antes que eu devete. Ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer. Estou morrendo de saudades de você. Meu problema é tentar te esquecer e afogar dentro do copo de uísque a mágoa. Por sua causa eu voltei a beber pra tirar gosto do seu beijo. Eu vou comendo água. Atende aí, amor. Me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer. Atende aí, amor. Olha, me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Vazio na mão também tá querendo dizer. Estou morrendo de saudades de você. We'll be right back.